crescer, o conselho se formou. Os sacerdotes com inveja o entregaram. Pilatos perguntou: Tu és rei, Senhor? E em silêncio o cordeiro se entregou. Salve rei dos judeus, em dor e amor, o teu olhar nos viu, crucificado, és a luz que brilha, teu sacrifício trouxe vida ao meu ser. Na cruz zombaram, mas tu não respondeste. O véu se rasgou, o Filho de Deus se entregou. Os que passavam não podiam ver que em tua dor a salvação iria nascer. Salve rei dos judeus, a luz que brilha, teu sacrifício trouxe vida ao meu ser. Na escuridão a esperança se fez, e ao terceiro dia a vida renasceu. José de Arimateia, coragem em seu coração. Sepulcro vazio, a nossa redenção. Salve rei dos judeus, em dor e amor, o teu olhar nos viu, crucificado, és a luz que brilha, teu sacrifício trouxe vida. Português e worship, a transcriptar.